curado. Não desisti, estou determinado. Não importa os anos que perdi, se hoje vou ganhar. O milagre que a medicina não pode me dar. Preciso te tocar, apenas te tocar. Passa por aqui, Jesus, filho de Davi. Meu recurso é alcançar tuas vestes. Passa por aqui, pra que eu possa extrair de ti uma virtude que cura a minha vida. Meu recurso é alcançar tuas vestes. Passa por aqui, Senhor. É tocando nas tuas vestes que eu alcanço meu milagre. Aleluia. Que cura. Passa por aqui, Jesus, filho de Deus.